Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo por completo. Esse fica sendo o vídeo do momento, mas enquanto não sai nada, sinta-se à vontade para conferir todos os links no primeiro comentário fixado. Sujeitos, muito obrigado por tudo e até a próxima.